Esta fotografia retrata a intensa atividade dos garimpeiros em Serra Pelada, uma das minas de ouro mais icônicas do Brasil. A imagem, em preto e branco, revela um cenário árduo onde trabalhadores escalam estruturas improvisadas de madeira para acessar diferentes níveis da escavação. No centro da composição, uma escada rústica conecta dois platôs de terra, por onde homens exaustos carregam pesados sacos de terra nas costas. Alguns trabalhadores escavam o solo com ferramentas simples, enquanto outros aguardam sua vez para subir ou descer. Ao fundo, uma longa fila de garimpeiros forma uma trilha quase interminável na encosta, reforçando a magnitude do esforço coletivo e a precariedade das condições de trabalho. A textura do solo desgastado e a presença de homens espalhados por toda a cena evidenciam a brutalidade física dessa atividade, marcada pelo risco constante e pela esperança de encontrar ouro. A fotografia transmite não apenas a dimensão do trabalho no garimpo, mas também a resiliência e a precariedade vividas por esses trabalhadores, elementos característicos do olhar humanista de Salgado.